roupas caras de etiqueta. Roupas caras de etiqueta. Roupas caras de etiqueta. Material, você quer, também quero. Para meu conforto, mas não pra fazer sucesso. Um regresso, se você pensa que isso é tudo, acorda pro mundo, pensamento absurdo. Tem material, você quer, também quero. Para meu conforto, mas não pra fazer sucesso. Um regresso, se você pensa que isso é tudo, acorda pro mundo, pensamento absurdo. Tem gente que se apega puramente a bens materiais. Tem o Nike, por isso acho que é mais capaz. Não tem um Jimmy já, mas tem um celular. Pra alguma coisa serve só pra poder mostrar. A prestação tá atrasada, seu nome vai sujar. TV 42 polegadas ele vai comprar. Vive na mó pindaíba, na mó miséria. E vai comprar um DVD Sony que tá na oferta. Porque tá na moda, não vai ficar de fora dela. Mano, vai pro shopping, volta logo pra ver novela. Na janta arroz e feijão, hoje não tem mistura. Ontem também não teve, amanhã chega a fatura. Não tenho o que comer direito, muito que vestir. Um relógio de puto emprestado, só pra exibir. Isso é uma idiotice, mas não é problema meu. Cada um com seu, resolvo o meu, você o teu. Tem material, você quer, também quero. Para meu conforto, mas não pra fazer sucesso. Um regresso, se você pensa que isso é tudo, acorda pro mundo, pensamento absurdo. Tem material, você quer, também quero. Para meu conforto, mas não pra fazer sucesso. Um regresso, se você pensa que isso é tudo, acorda pro mundo, pensamento absurdo. Não posso me esquecer do MC materialista. Não rima nada, mas a sua corrente brilha. Quem diria, pra ele é o mais importante. Só o tonto não percebeu que seu show é estressante. Sobe no palco, mas não pra mostrar sua rima, e sim a roupa nova que comprou na galeria. Se sente o melhor só porque tá bem vestido. Esse é o motivo principal pra estar ridículo. Também tem o DJ charlatão comedinha, fazendo virar, atropelando a batida. Não sabe fazer nada, se acha revolucionário. Sai da toca, você tá desatualizado. Atrasado, cabaço, parece desinteressado. Isso que quer, ou você só tá de embalo. Se tiver idiotice, mas não é problema meu. Cada um com seu, resolvo o meu, você o teu. Tem material, você quer, também quero. Para meu conforto, mas não pra fazer sucesso. Um regresso, se você pensa que isso é tudo, acorda pro mundo, pensamento absurdo. Tem material, você quer, também quero. Para meu conforto, mas não pra fazer sucesso. Um regresso, se você pensa que isso é tudo, acorda pro mundo, pensamento absurdo. Se preocupe mais com sua rima do que com o seu guarda-roupa. Tem material, você quer, também quero. Para meu conforto, mas não pra fazer sucesso. Um regresso, se você pensa que isso é tudo, acorda pro mundo, pensamento absurdo. Se preocupe mais com sua rima do que com o seu guarda-roupa. Tem material, você quer, também quero. Para meu conforto, mas não pra fazer sucesso. Um regresso, se você pensa que isso é tudo, acorda pro mundo, pensamento absurdo.